Os homens e seus espelhos mágicos nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só vem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou. Só.